Yeah. Sem saída, as portas já estão todas trancadas. Infelizmente cheguei no fim, não tenho mais força pra batalha. Acabou, reconheço minha derrota, irei embora. Me dê licença, não me perguntem o porquê da meia volta. Quero silêncio, não vou dar entrevista exclusiva. Só quero chegar em casa e encontrar minha família. Se é que ainda existe, se é que ainda tenho casa. Eu sei que a culpa é minha, eu paguei caro e não tive medalha. Transtorno, esforço com certeza foi em vão. Me pergunto se valeu a pena o preço dessa missão. Suicida, teimosia com certeza falou mais alto. A minha mente dizia não, mas eu estava de olhos vendados. Estava cego, surdo e mudo, mas não estava aleijado pra seguir meu próprio rumo. Tampouco me faltava a esperança pra seguir. A princípio, tudo que eu desejava estava aqui. Adrenalina, uma vida de aventura eu almejava. Meu Deus, como sonhava e por isso muito lutava. As vozes experientes me diziam pra ficar, mas a minha inocência me fazia caminhar. Na errada direção estava indo pro abismo, andando a passos largos, contente eu estava rindo. A morte me esperava ansiosa pro encontro, mas um que dava vida de graça por um miserável sonho. Faça um livro que precisa estar alerta, voltado para todos que ao mim ouviram. Pronto a socorrer ou a amar, a mentir, a morrer se for preciso. Sentimento, a flor da pele, o peso de tudo tornando-se agora um fardo leve. Unindo todas as espécies, como a teoria sugere. Ou prefere continuar a viver solitário, saboreando o gosto de ser sempre rejeitado. Deixado de lado, desfrutando do curto espaço. É o que faço, é o que vivo, é por onde eu tento resistir. Para não morrer sem alcançar o objetivo. Sem ver um filho nascer, sem ter um amor pra viver. Sem ser ou estar presente, ausente, presente ou inconsistente, persistente no dia a dia. Derruba exércitos imaginários em uma guerra íntima, travada desde o nascimento nessa porra. No estilo mate ou morra, se ainda puder ficar em pé, corra. Ou peça a Deus, se ele ainda puder te atender, que te socorra. Porque viver assim na angústia é estar preso em uma eterna masmorra, porra. Até quando me pergunto por quanto tempo, quanto eu ainda poderei resistir às águas enfurecidas, deixando meu navio sem direção. Na noite escura, levando-o em direção aos rochedos, tentando afundá-lo nesse oceano de tormento, nadando contra a correnteza há muito tempo. Um dia, eu estava andando numa estrada poerenta, com minha trouxa de pouca roupa de pendurada, a viola calada, e vinha eu, como um caboclo sem rumo, sem aprumo de saber para onde eu caminhava. Porque naquele tempo, a minha vida não valia nada. Nada, nada dava certo para mim.